la pared valenciana. La cara de su mundo era copiado, no se contaba. Sim, bom dia, bom voo. 2545, obrigado, bom trabalho. Descida 32, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 1896, segunda informação, Charlie. 1896, bom dia, senhor, identificação, desça 3 mil pés, vigilância, chegada maré. 3 mil pés, fixa vigilância, chegada maré, o gol 1896. Ajuste a 1011, 1896. 1011, gol 1896. Salvador Tower, boa noite, Portugal 024, understand 11. Bravo, Canadian 012, request ATC clearance to Lisbon. Portugal 024 to Lisbon, clear flight level 390, departure runway 10, after takeoff left turn to Pucca departure, and the ZPAR transition to airway upper Zulu 10 till Natal, and then according to your flight plan route, Salvador departure control 119.8, Skok 5012, Portugal 024. Clear to Lisbon, flight level 390, news 10, after departure left turn to Pucca ZPAR transition Approach Zulu 10 to Natal, then according flight plan route, departure frequency 109.8, and squawk code 5012, Approach Zulu 024. Portugal 024, correct, repass ready first setup in pushback. Will do, obrigado. É Portugal 024. Bom ano. Atingindo 2.000 pés, só 3.264. Autorizado a sinal do ILS-X-Ray para pista 1.0, repórter estabilizado, 3.264. Autorizado o ILS-X-Ray, pista 1.0, só 3.264. Protaxi, Portugal 024. Clear, expect report for taxi, Portugal 024. 5.4, bom dia, Brisa Novo, também? Acione a identificação desse 050, vigilância e a chegada maré. Identificou 050, maré 1154. message. Portugal, this is the 4, request taxi. Portugal 024, clear taxi via Juliet and Alpha, holding point for runway 10. Report ready for departure, QNH 1011, Portugal 024. Clear taxi Juliet Alpha, holding point 10, and QNH 1011, and we'll call you ready in Portugal, 024. X-ray, para o 10, aponta lá no lock, o gol no 8, 16. Só final, que estão no 0, tem de pouso, baixar para o lado. São 3264, livre pouso, vento 070 graus, 08 nós. Autorizado pouso, que estão no 0, são 3264. No 54, vai cruzando 060 para o 050, na Mari. Essa é da 3.000 pés, sem restrições, ajuste 1.011, o 154. 3.000 pés, 1.011, o 154. De 264, solo 51, táxi Alfa Juliette, gate 5. Feliz ano novo. Alfa Juliette, portão 5, tá 3264. Tower Portugal 024, ready for departure. Portugal 024, ready for lineup and takeoff, no stop. Clear for lineup and takeoff, runway 10, Portugal 024. Affirmative, wind 060 degrees on 0 knots. Obrigado. Dado no NX. Tá 190, gol no 8, no 6. Torre 1, 9, 8, 6, bom pouso, gol no 8, no 6. 1186, gol no 896, obrigado. 1154, vai atingir 3 GPS. 2000, tá autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Gol no 1154. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado no 1154. Aproximação e aguarde pistão no zero livre. Senta aguardando a pista livre, gol no 896. Tower report to go 024, rolling. Okay. Gol no 8 no meio, cheque trem, vento 070 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Teste de pouso para o gol no 8 no meio, trem baixado e travado. Portugal 042, Airborne at 54, contact Salvador, departure 119.8. 198, Portugal 042-1. Departure, Bonoite, Portugal 024, passing 1800, climbing flight level 390, Puka, departure. Portugal 024, boa noite, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 390, Puka, departure. Puka, departure, climbing maintain flight level 390, Portugal 024. Gol no 154, completo KDS, chamamento Rio 1862, é bom pouso. Completo, chamamento Rio 1862, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, feliz ano novo, gol no 154 na final, dono 0, baixado e travado, está 1 milha de terra. Gol no 154, feliz ano novo, bom dia, continue a aproximação, informarei pistão no 0 livre. Guardando a pistaria. Gol no 8, no 6, no solo 56, liberando agora, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 612. Alfa Juliette, posição 612, gol no 8, no 6, mantendo a disputa. No 154, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 09 nós. Livre pouso na 10 no 154. Departure, the Portugal 024. Any chance to proceed direct to Zipar intersection? Stand by, please. Obrigado. Portugal 024. Go ahead, Portugal 024. Negative, departure. Maintain the standard departure, okay? I will maintain the standard Puka departure, Portugal 024. Gol 1154 no solo aos 40, correção 0400, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 11, parte principal. Alfa Juliette, posição 11, parte principal. Portugal 024, call now Recife Center frequency 125.45, if unable 126.85, boa noite, bom voo. 125.45, 126.85, Portugal 024, adeus, bom. Tranquilo. Que é especial.